que gostava de status, postar para os outros ver, ter a aprovação das minhas amigas. Eu tentava passar uma aparência que eu não era. Essa coisa de querer ser aceita pelas pessoas que aparentemente eram as mais descoladas, né, as mais legais, assim. E aí eu fazia de tudo para poder se encaixar no mundinho delas. Eu tinha que mostrar sempre algo que eu não necessariamente era. Sorrisos para a câmera, legendas motivacionais. Mas será que tá tudo bem de verdade? Eu tinha uma carência ali, eu tinha um vazio que não me preenchia. Então eu tentava preencher com a atenção dos outros, me olhava no espelho, me sentia para baixo. Poxa, por que ninguém me dá atenção? Por que eu sou assim? Eu não entendia. E eu não tava feliz, eu só queria passar uma imagem para as minhas amigas. Eu tinha comigo mesmo meus conflitos, eu tinha insegurança, eu tinha medos. Nossa, eu era uma menina muito ansiosa, uma pessoa muito triste, uma pessoa que se comparava demais, muito insegura, pegava um pouquinho de aquilo é legal, então eu vou colocar para ser como essa pessoa, e fui me moldando conforme as pessoas ao meu redor. E aí chegou um tempo que eu não sabia mais quem eu era. Eu sentia que para mostrar para eles que eu era muito legal, que eu era descolada e tudo mais, eu tinha que falar, eu não gosto disso que elas gostam, eu não gosto daquilo que elas gostam, mas eu gostava muito. Só que eu me reprimia porque eu falava, se eu não falar isso, eu vou ficar sem ninguém, vou ficar sozinha. Eu me senti no fundo do poço porque eu tive um término de relacionamento. Então, eu só comia, eu ficava deitado o dia inteiro, eu me sentia num quarto escuro, eu ficava lá no meu quarto escuro e eu não me sentia bem. Eu olhava no espelho e assim, eu falava assim, meu Deus, por que eu sou assim? Eu não entendo. Se tornou um peso porque eu queria parecer muito com os outros e queria a aprovação deles. Eu acho que hoje tem muita exposição na internet e muitos nichos, muitos grupos que acabam ditando regras de como as pessoas devem agir. E aí eu não sabia quem eu era. Eu cheguei a um ponto de falar assim, meu, quem eu sou? Realmente, eu parando pra pensar hoje, eu falo, como que eu consegui aguentar por tanto tempo antes de buscar ajuda, sabe? E aí eu tive esse estalo, assim, de buscar ajuda. Nem todo mundo tem coragem de encarar a realidade, mas essa galera aqui escolheu um caminho diferente. E aí foi quando eu decidi mudar. Eu fui aqui no Templo de Salomão, e aí eu falei, meu Deus, é tudo ou nada. Ou o senhor me mostra a verdadeira felicidade, ou não tem mais jeito pra mim. O que mais me marcou foi a primeira vez que eu entrei assim, eu comecei a olhar de um lado pro outro assim, eu falei, meu Deus, que é isso? E eu já senti aquela paz. As palavras começaram a entrar, então eu comecei a tomar atitudes. Quando eu comecei a tomar atitudes, eu vi que minha vida começou a ser diferente. Eu conheci o templo através das redes sociais. Chegando ao templo, eu me senti bem, em paz. Eu vi o próprio Deus me chamando. Hoje eu não sou mais uma jovem vazia. Hoje eu não preciso colocar uma capa para mostrar que sou algo. Não, eu sou exatamente a pessoa que Deus quer que eu seja. Sim, só de olhar, você quer entrar. Com o passar do tempo, né, eu fui vindo nas reuniões e eu entendi que quem me aceita não quer que eu seja como as outras pessoas, me aceita como eu sou. E por mais que eu tenha defeitos, esses defeitos eles podem ser mudados. E que tá tudo bem, o mais importante era eu ter disposição para mudar. Aqui no Templo de Salomão, eu posso dizer que mudou a minha vida, sim. Foi aqui que mudou tudo. Deus veio atrás de mim e eu segurei essa mão que veio me ajudar. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz de verdade, encontrei a verdadeira felicidade. FJU me ajudou muito, a gente desenvolve vários talentos aqui. E eles super me acolheram, lá eu vi que tinha jovens diferentes, jovens cheios de Deus e jovens cheios de vida. E contando experiências maravilhosas, e eu também queria viver essas experiências. Força Jovem me ajudou muito, ainda mais nessas questões, né? De me aceitar, de entender que eu não preciso ser aceita pelas pessoas, eu preciso ser aceita por Deus. E a FJU é simplesmente o lugar que todo jovem deveria estar. Porque primeiro eles me ganharam para eles, depois eles me ganharam para Jesus. Então, uma coisa juntou com a outra e foi aquela junção perfeita. Eu sou do projeto HELP. O HELP significa socorro, então a gente vai socorrer essa pessoa. Nós temos diversas coisas, tem a nossa central que foi inaugurada agora em dezembro, né, onde você pode participar tanto do jiu-jitsu, boxe, taekwondo, muay thai, tem o futebol, que é por onde eu vim. Então, assim, tem muita coisa aqui, desde dos esportes, quanto também dos outros projetos, que dá para você aprender outras línguas. Temos aulas de idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão, também agora de novidade. Então, se tá por aqui, tá de bobeira, não fica não. Vai lá na central que vai ter alguém pra falar com você. Você vai ter amigos de verdade. Se você quer mais do que uma vida de aparências, então chegou a sua hora. Neste domingo, às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Fala, galera! Sabe em que ano estamos? Peraí. Aí tá demorando demais. Me dá aqui. O que era pra falar mesmo? Ai, vocês são muito complicados, muito confusos. É o seguinte, galera. Esse ano de 2025 é o ano da juventude. Aqui no Templo de Salomão, isso mesmo. E você não pode ficar de fora, não perca. Todo domingo, às 9h30 da manhã. Vem! Vem! Eu sempre tive acesso às melhores baladas, aos melhores restaurantes, mas o problema estava dentro de mim. Eu era uma pessoa fracassada. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, até os dias que meus pais se separaram. Dali em diante, eu me tornei uma pessoa revoltada. Para suprir uma carência, eu entrei num relacionamento, onde no começo parecia perfeito. Mas não demorou muito, começou as agressões verbais. Eu lembro até mesmo de um episódio que ele me levou para uma rua sem saída porque um rapaz me olhou. E ele começou a falar que eu estava me exibindo para esse rapaz. E naquela rua, ele me espancou até eu desmaiar. Ele sempre falava que se eu não fosse dele, eu não ia ser mais de ninguém. Como na vida sentimental eu não tinha dado certo, eu fui pra noite. Comecei a trabalhar com presença VIP, que eu era obrigada a divulgar as casas noturnas. Os rapazes me chamavam pra ir pro camarote e eu era obrigada a entrar nesse camarote e fazer eles gastarem o dinheiro deles. E pra aguentar a noite, eu bebia gin, uísque, bebia cachaça e licor. Tudo isso para preencher um vazio, para fugir da minha realidade. Teve uma hora que a bebida já não fazia mais efeito em mim. Então eu comecei a fumar maconha, porque eu ficava mais tranquila. Da maconha, eu já fui direto para a droga sintética. Eu dissolvia a droga sintética no uísque, porque na água não fazia efeito em mim. Por diversas vezes, eu ia no banheiro da balada chorar, porque eu me sentia suja. Eu ficava com várias pessoas. Eu era uma pessoa insegura, que me olhava no espelho e não conseguia ver beleza em mim. Eu não achava razão de viver. A mistura de bebida com drogas era tão grande que eu lembro que eu apagava. Eu não sabia o que eu fazia, não sabia para onde eu ia. Eu sempre tive acesso às melhores baladas, aos melhores restaurantes, mas o problema estava dentro de mim, no meu interior. Eu era uma pessoa fracassada. E eu me lembro até mesmo de um dia que eu estava numa balada e fui embora com um amigo do meu irmão que estava bêbado. E eu lembro que a gente colocou som alto pra ir embora, começou a cantar e do nada ele perdeu o controle do carro. Em frações de segundos, o carro capotou. Eu lembro até mesmo do barulho das latas do carro, das peças se soltando. Eu lembro que eu gritava, eu falava assim, meu Deus! E fechei o olho e eu lembro que eu bati a cabeça no vidro, eu desmaiei. E eu lembro que quando eu despertei, eu olhei para o lado, estavam o pessoal da ambulância me ajudando, eu estava sendo socorrida. E eu lembro que eu sentia o sangue escorrendo na minha testa e todo mundo achava que dali eu ia mudar. Só que eu não mudei. Ali continuou a mesma Júlia, só que uma Júlia ainda pior. Eu não conseguia mudar de vida. Pelo contrário, eu recebia mais e mais propostas. Eu recebia propostas para ir para o crime e também para entrar no mundo da prostituição. Eu só não entrei por causa da minha mãe. A Júlia, no começo, era uma menina meiga, doce, mas que com o passar do tempo se tornou uma menina totalmente revoltada. Arisca, que não aceitava abraços, não aceitava beijo. Eu, por falta de conhecimento, achava que ela estava passando mal por não ter se alimentado. Mas na realidade não era nada disso, era porque ela tinha ingerido muita bebida e muita droga. Eu lembro que eu chegava em casa e ela estava saindo para trabalhar. E várias vezes nem chegava em casa, Eu dormia na rua mesmo, pra não me ver nessa situação. Cada tipo de rapaz que eu ficava, eu era uma outra Júlia, eu tinha outra personalidade. E eu lembro que eu comecei a frequentar até mesmo baile funk, baile de rua. Eu lembro que nesse dia eu me envolvi em uma briga e acabei apanhando de algumas meninas. Era um domingo de manhã e eu me levantei para tomar banho, para me arrumar, para ir para a igreja. E quando eu olhei para o chão da sala, ela estava lá deitada. E eu, na hora eu fiquei impactada, porque ela estava toda machucada, roxa, arranhada, descabelada, com a maquiagem toda borrada. E a princípio eu falei assim, o que que aconteceu? Até mesmo assustada. E aí ela falou que tinha brigado, e eu falei para ela, vamos, levanta, vamos se trocar, vamos para a igreja. Ela levantou, pegou a pior roupa que tinha no guarda-roupa, uma calça de moletom, uma jaqueta, uma pantufa, e fomos assim para a igreja. A reunião nem tinha começado. Eu já queria ir embora, não vi a hora da reunião terminar. Mas para minha surpresa, eu recebi um abraço, eu recebi um sorriso. E eu vi que ali ninguém ligou do jeito que eu estava. Porque eu estava com um bafo de cachaça, com a maquiagem toda borrada, toda machucada. E naquele dia, o que mais me chamou a atenção de tudo isso é que foi falado o que eu estava vivendo. Eu entendi que para mudar de vida, eu tinha que mudar minhas atitudes. Tinha que tomar uma decisão. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a trocar a bebida pela palavra, comecei a trocar as drogas pela oração, e assim foi mudando a minha vida. E teve um dia que eu fui diante do altar e falei que eu não queria ser a mesma pessoa. E ali eu falei para Deus quem eu era. Falei que eu era uma pessoa vaidosa, uma pessoa enganadora. Eu comecei a buscar Ele todos os dias. Eu ia de segunda a segunda na igreja pedindo o Espírito Santo, porque eu não queria ter prazo de validade. Eu lembro que eu ia na segunda, na reunião da vida financeira, da prosperidade com Deus, e pedi o Espírito Santo. Eu lembro que eu ia na reunião da cura, pedi o Espírito Santo. De quarta, quinta, todos os dias eu pedi o Espírito Santo. E eu falei para Deus, eu falei assim, tá na tua palavra. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí eu falei para Deus, Deus, eu estou cansada de te buscar e te ter. Eu preciso do Senhor na minha vida. Falei, se for para mim sair dessa reunião sem o teu Espírito, mas faz o Senhor me matar. Porque com razão eu vou viver sem o teu Espírito? E eu lembro que naquela noite, o pastor falou, se você crê, você recebe. E ali eu criei. Eu lembro que eu, na hora eu tive uma paz, eu não senti nada. Mas eu tive uma paz tão grande que era o próprio Senhor Jesus falando que estava comigo, que Ele era comigo. E que a partir dali seria nós dois uma só pessoa. E eu lembro que eu saí abraçando todo mundo, contando para todo mundo que eu alcancei o meu bem mais precioso, que foi o Espírito Santo. Nada do que eu vivi é comparado à presença de Deus. Hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Abandonar, tomar uma decisão para mim começar uma nova vida. Se naquela quarta-feira eu me tornei filha de Deus, imagine a filha da minha mãe. Hoje, de fato e de verdade, eu posso dizer que eu tenho uma filha. É minha companheira, ela me ajuda. Hoje trocamos ideias, trocamos informações, pergunta as coisas para mim, divide as coisas comigo. Quando ela tem alguma dúvida, ela fala comigo, né? E hoje nós somos amigas, parceiras, parceiras em todos os sentidos e o principal, parceiras de fé. Hoje, o mesmo Deus que é marido da minha mãe, Ele é meu pai. Eu vejo que hoje a presença de Deus basta. A gente não precisa de mais nada além dEle. Ele que me dá amor, Ele que me dá carinho. O Espírito Santo, eu vejo que Ele que me guia, Ele que me ensina. O que eu queria dizer para essa mãe que está me vendo, que de repente está passando pela mesma coisa que eu passei lá atrás, para que você não desista. Toda oração, todo propósito que a gente faz com Deus, nada é em vão. Muitas das vezes ela ficava pior, né? Mas eu não desisti em momento nenhum. Eu perseverei e hoje ela está aí, para a honra e glória de Jesus. E você, mãe, que está passando por isso, não desista. Não desista. Olhe para Jesus, que a vitória é certa. Tudo é possível àquele que crê. Você, mãe, você, pai, que tem uma filha que te dá muita dor de cabeça. Um filho que você não tem paz, especialmente fim de semana. Você fica com o coração na mão, orando, pedindo a Deus, guarda o meu filho, guarda o meu filho, guarda o meu filho. Você, tudo bem, você deve orar para que Deus guarde seu filho, mas, acima de tudo, você deve interceder para que Deus salve a alma do seu filho. Como aconteceu com a Júlia, que a sua mãe Angélica intercedeu por ela para que ela tivesse um encontro com Deus. Enquanto seu filho está nos caminhos errados, você vai estar sempre preocupado. Mas quando ele se voltar para Deus, então você vai ter paz com esse filho. E é o que está acontecendo aos domingos. Nós temos orado por todos os jovens, todos os filhos, pais, aqui no Encontro da Fé, às 9h30 da manhã. Eu convido você para estar conosco neste domingo. Compareça com seu filho ou não. Em um primeiro momento, talvez você vá estar em oração pelos seus familiares, mas em breve eles estarão juntos com você aqui também no templo. Vamos conhecer, por exemplo, agora a história da Michele e da sua filha Samantha. Veja só. Vamos conhecer aqui a história desta mãe e desta filha. Qual o nome? Samantha. Samantha e? Michele. E Michele. Diga, Samantha, você era a filha que fazia a mãe ficar aflita. Eu era a aflição de minha mãe, sim. Eu cresci na igreja, né? Fui ensinada com um ar cristão, meus pais me disciplinaram, mas eu não queria isso. Eu desprezei essa disciplina, esse cuidado e me revoltei com eles. Até que quando tive idade, eu saí de casa e fui morar sozinha. Aí a princípio eu saía muito, ia para as festas, fazia aquilo que eu não fazia na casa deles. E até aí tudo bem, só que chegou um momento que o vazio, a aflição estava muito grande. E aí eu comecei a me jogar nos vícios, que foi onde eu comecei no cigarro, na bebida, né? Cheguei à cocaína e comecei ali. E a aflição foi aumentando, a dor foi aumentando. Até que eu cheguei a um ponto de me relacionar com uma pessoa 30 anos mais velha do que eu, por conta do vício, porque aí eu dava o meu corpo e essa pessoa me sustentava o vício. Você foi criada na igreja? Sim, senhor. Fui criada. E jogou tudo fora em troca disso aí? Em troca do que eu achava que era bom. E aí eu ali com essa pessoa, eu fui a pior pessoa, me senti a pior mulher do mundo. Porque ali nasceu a insegurança, os abusos me faziam me sentir horrível devido às drogas que chegou até o crack. O meu corpo físico já tinha totalmente debilitado. Foi onde eu tentei me matar duas vezes. Uma vez com remédios e uma vez me jogando da ponte. Não tinha coragem e não aconteceu. Mas num dia eu lembrei. Eu lembrei de Deus, eu lembrei da igreja onde eu frequentei tantos anos. E eu sabia que ali eu ia ter solução. No fundo do poço. No fundo do poço. Michele, a sua filha, enquanto isso, você fazia o quê? Eu orava, eu buscava por ela. Eu passei por as aflições, né? De não saber onde ela se encontrava. E a qualquer momento o telefone tocar e ter uma má notícia. Mas eu sempre segurando na mão de Deus e clamando por Ele. Não permita que a minha filha parta desse mundo sem voltar para o Senhor. E assim sucedeu. Foram quantos anos? Foi em torno de 2 anos, mais ou menos, bispo. Dois anos. Tudo isso que ela contou foi em apenas 2 anos? Sim, senhor. Só que a rebeldia dela, a partir dos 14 anos, já dava índice de rebeldia, de não querer obedecer, já não aceitar mais a palavra, né? Já dava um índice. Só que, por ser menor de idade, ela acabava acatando os conselhos dos pais. A partir dos 18 anos, ela simplesmente falou assim, não, agora eu já sou maior de idade, eu posso partir de casa. Michele, você criou sua filha na igreja, muitas vezes você vinha para a igreja, você não sabia onde a sua filha estava. Quais eram os conflitos que você tinha como uma pessoa da igreja e vivendo isso em casa? Era desesperador, pastor Bispo, porque eu me sentia envergonhada. No começo eu ficava envergonhada. No começo eu ficava assim, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Eu questionava. Né? As pessoas falavam para mim dela. Falavam, por que, que você não deixa? Para de buscar por ela. Né? Os parentes muitas vezes falavam isso para mim. E eu falava assim, não, se Deus não desistiu de mim, por que, que eu vou desistir da minha filha? né? Ela sabe que ela pode voltar, que é que a mãe dela está lutando. Só que não perto das pessoas eu fazia isso. Eu não chorava perto das pessoas, eu não demonstrava fraqueza. Mas quando eu estava sozinha, era uma guerra com Deus. Aí eu falava, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia da tua serva e resgata a minha filha na onde ela estiver. Então foram 2 anos do pior aí que aconteceu. Sim, senhor. E qual foi o momento que você, então, Samantha, decidiu voltar? Ali numa tentativa de homicídio que eu passei, eu fui para a igreja, eu lembrei da igreja. E ali naquele momento, quando eu abri a porta e eu entrei na igreja, eu ouvi a Deus. E eu ouvi assim, me obedece. Foi só isso que eu ouvi. E dentro de mim eu sabia que eu tinha que tomar a decisão. Porque assim como eu escolhi sofrer, digamos assim, eu tinha que escolher viver com Deus. E ali eu comecei. Me passei pelas águas e comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida. O que eu tinha feito nesses 2 anos, eu tinha que fazer muito mais para receber o Espírito Santo. E foi onde ali durante 1 mês, buscando e dando tudo que eu tinha, no dia eu nasci de Deus. Nasci, recebi o Espírito Santo e tudo mudou. O que você tem para falar para esse jovem, para esta jovem que está aí dividida, achando que tem que ir lá fora para ver como é que é? Digamos que é burrice, porque não precisa fazer isso. A gente vê isso nas pessoas, vai dar errado, é certo que vai dar errado. Eu lembro dos pastores me orientando que você não precisa, e me davam opções. Mas o meu coração, eu queria seguir o meu coração. Então eu digo assim, muitos jovens, às vezes, por estar dentro da igreja, tem um pensamento que vai dar tempo de voltar. A minha ideia era ir para o mundo e voltar mais velha. Caio aproveitava a juventude lá fora e depois eu vinha. Mas o que, que acontece? Pode ser que não dê tempo. Eu pedi a Deus uma chance. E graças a Deus, pela misericórdia dele, ele me deu. Mas tem gente que não tem essa chance. Tem que buscar agora. E ela hoje é uma nova Samantha. Uhum. Não é a mesma Samantha que eu dei à luz há 22 anos atrás. É outra filha. Nascida de Deus agora, né? Sim, senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Na muralha de Jerusalém, a sexta porta, conhecida como a Porta de Herodes, fica ao norte, próximo de onde estava a Porta dos Peixes. Local que reserva um ensinamento precioso sobre o verdadeiro sentido da vida. Estamos aqui na Porta de Herodes. A grande pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez na época bíblica tem uma lição grandiosa para todos nós. E você que quer saber mais sobre isso, quer receber essa bênção desta Porta de Jerusalém, esteja conosco neste domingo. Na bênção das 7 portas de Jerusalém. A bênção da sexta porta, às 7, 9:30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Este propósito da bênção das 7 portas tem sido, de fato, uma bênção. A cada domingo temos aprendido o significado de uma porta e o que ele tem para a nossa vida. Neste domingo, a Porta de Herodes, que ficava bem próxima à Porta dos Peixes, onde os pescadores traziam seus peixes e ali faziam o seu comércio, esta porta nos remete à pesca maravilhosa. A passagem que você pode ler no Evangelho de Lucas, capítulo 5, mostra como o Senhor Jesus, através da sua autoridade, ele recrutou pescadores, Pedro e os seus colegas que viviam da pesca, para se tornarem pescadores de homens, pescadores de vidas, de almas. E por isso, neste domingo, na sexta porta, o propósito da Porta de Herodes, nós vamos abençoar, consagrar todos os ganhadores de almas, obreiros, todos os membros dos grupos, todos aqueles que têm nos ajudado com as suas contribuições para os proclamadores do telhado, você que ajuda essa programação para que nós estejamos alcançando almas nos presídios, nos hospitais, em todos os lugares. Você vai ser abençoado neste domingo no propósito da Porta de Herodes. E lembrando que nós teremos também a Santa Ceia do Senhor. Não deixe de participar conosco. Eu espero por você neste domingo às 9:30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. E agora nos convida a A Santa Ceia. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto. Perdão, tua alma comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com Nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial, neste domingo, às 7 da manhã, 9:30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Rede Aleluia, família, força e fé. Quem vive pela fé vive nessa segurança, na certeza de que Deus dará a resposta certa. Rede Aleluia, família, força e fé. Notícias. ZYD 496, Rádio FM 105, mais ZYJ 452, Copacabana 680 AM, mais ZYJ 461, Contemporânea 990 AM. Família, força e fé. 8 horas e 57 minutos. 8 horas e 57 minutos. Na muralha de Jerusalém, a sexta porta, conhecida como a Porta de Herodes, fica ao norte, próximo de onde estava a Porta dos Peixes. Local que reserva um ensinamento precioso sobre o verdadeiro sentido da vida. Estamos aqui na Porta de Herodes. A grande pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez na época bíblica tem uma lição grandiosa para todos nós. E você que quer saber mais sobre isso, quer receber essa bênção desta Porta de Jerusalém, esteja conosco neste domingo. Rede Aleluia. A partir de agora, nós levamos até você programa Portas Abertas, com o objetivo de levar até você a certeza da vitória através do poder da fé. Um programa muito especial com a sua participação. Mais uma vez entra no ar o programa da Corrente da Prosperidade com Deus. Que Deus abençoe o seu sábado, que Deus ilumine o seu fim de semana. Deus abençoe você que me ouve aí de Botafogo, Coelho Neto, Oswaldo Cruz, você que está me ouvindo aí de Bento Ribeiro, de qualquer lugar do Rio de Janeiro. Que Deus ilumine a sua vida. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa programação para dar a você a direção do que você precisa. A direção para abrir os seus caminhos, porque, infelizmente, a situação que muitas pessoas estão vivendo, ela se resume em caminhos fechados. Aliás, uma expressão muito comum quando a pessoa passa por dificuldade financeira é ela dizer isso: olha, eu estou num beco sem saída, eu estou perdido, eu estou desorientado, eu estou sem saber o que fazer, eu estou perdido. Pois é, essa segunda-feira agora, dia 17, nós vamos fazer o dia do Abre Caminhos e daremos uma bênção especial para todos os corretores. E é para você que diz assim: eu olho para a minha vida, eu vejo que tem tudo para vencer e eu não venço. Eu tenho tudo para dar a volta por cima, mas comigo tudo é mais difícil. Na hora H as coisas dão errado. Bem, nós vamos mostrar aqui no programa testemunhos, resultados. E eu quero começar o programa de hoje colocando o testemunho da Renata. Esse nome é muito comum, mas a Renata, ela é a proprietária da Barraca da Naná, muito conhecida ali no bairro da Glória. E ela vai contar para vocês de onde veio a inspiração, como que ela conseguiu alcançar esse sucesso na sua área profissional. Vamos ouvir. Qual o seu nome? Renata. O que aconteceu, dona Renata? Aconteceu que eu trabalhava para os outros, Deus me deu uma direção, como eu ia muito para a feira. Aí eu olhei um espaço lá, não tive vergonha, peguei uma panela, um fogão de uma boca, botei na praça. Nisso eu comecei com bobó. Hoje, para definir, uma conversa ainda mais rápida, eu sou conhecida na internet, que toca tudo que é mídia, como a barraca mais famosa da Feira da Glória, que é a Barraca da Naná, que é o nome que Deus me deu, a direção como Renata. Eu vou botar Naná para poder ficar mais fácil das pessoas gravar o nome da barraca. E hoje é o maior sucesso. E eu cheguei aqui trabalhando para os outros, ganhando um salário mínimo, trabalhando em bar, e o dinheiro nunca dava para nada. Aí eu falei, vou botar força para mim e Deus vai me abençoar. Investir em mim, vindo na igreja, né? Sendo fiel a Deus. O que a senhora aprendeu na igreja? Muita coisa. Aqui eu não perdi nada. Aqui eu só vindo na igreja, não está perdendo direção, vai dando visão. Basta abrir a Deus, entrar em sua mente e Ele vai dando direção para tudo que você tem que fazer. Foi o que Ele fez comigo. A minha vida hoje está transformada. Eu tenho uma loja, tenho a minha barraca que eu recebo 600 pessoas todo domingo e ainda tenho o meu trailer que estava amarrado, nada de sair esse trailer. Eu falei, eu preciso trabalhar, ganhar. Inaugurei sábado agora, foi um sucesso, é um trailer do meu sonho, com vitrine. Foi maravilhoso. É o trailer da Naná? É o trailer da Naná. E Deus me abençoou muito. Eu só tenho a agradecer a Deus e estou hoje aí com milhões de seguidores, virei uma influência sem saber de nada da internet. Sou influência, hoje todo mundo me chama, já saí até na revista, até a Globo está mandando e-mail para me participar num programa da Ana Maria Braga. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou acostumada a lidar com isso, mas a gente vai levando, vai conversando, e é isso aí. Adeus, não há ninguém. Eu tive momentos difíceis, sabe, bispo? Quando eu comecei com a caixa de sardinha na praça, eu comecei a crescer. A prefeitura me deu uma licença na praça e eu abri a minha barraca. Como tem 20 expositores, né, organizadores de bota, me deu esse espaço. Tem um concorrente que ofereceu para todos os meus funcionários abandonar a minha barraca para poder fechar, que ele se sentia incomodado com o movimento da minha barraca. Ele ofereceu dinheiro para os meus funcionários todinho. Foram 3, ninguém parou com ele. Só ficou a minha sobrinha. Eu falei, você fica aí, que se Deus botou a mão aí, ninguém vai fechar ela. Querido. Quer dizer, falta de inimigos não foi, mas mesmo assim a senhora venceu. Venci, estou aí, eles estão vendo o meu sucesso. E eu falei, onde Deus bota a mão, ninguém tira não, meu filho. Tem aliança com Deus? Está aqui ela, que está firme e forte. Deus abençoe. A barraca da Naná, o trailer da Naná. Pois é, hoje ela está crescendo, prosperando, tem um negócio estável, os caminhos se abriram, mas a inspiração veio aqui no Congresso da Prosperidade com Deus. É isso que você vai alcançar se você colocar os seus pés aqui nessa segunda-feira. Tem que deixar claro que se você está com seus caminhos fechados, tudo dando errado, tudo que você procura fazer para resolver os seus problemas, ao invés de melhorar, piora. Na hora H, na hora que deveria ter o resultado, você vê as coisas piorando, as coisas caem. Você está no melhor momento para Deus agir na sua vida. Lembra do povo de Israel no passado, quando saiu do Mar Vermelho, saiu do Egito e esteve diante do Mar Vermelho? Eles estavam sem saída. Não tinha saída. Não tinha nada que pudesse ser feito. E foi nessa hora que Deus agiu. mas agiu quando Moisés estendeu o cajado. Deus age quando nós agimos. Deus age quando você age a sua fé. O que, que você tem que fazer? Qual é a atitude a tomar então? Sai de casa e vem para cá. Participe dessa reunião toda especial. Eu tenho certeza que você vai ver seus caminhos abertos, tá bom? Próxima segunda-feira, o dia do Abre Caminhos, eu vou colocar agora mais testemunhos, porque todos eles nós vemos exatamente isso. Os caminhos se abriram, as pessoas venceram. Como é seu nome? Leandro. Leandro, qual o resultado depois da aliança? O resultado foi, eu tinha uma herança para receber já desde 2022. Estava travada essa herança. E quando foi agora no último dia 5 de fevereiro, destravou. Já chegou? Já chegou, graças a Deus. Teu sorriso mostra que foi uma bênção. Foi uma bênção, eu estava meio envergonhado para vir aqui. Mas aí depois sobre as pregações, falando sobre timidez. É. E um recado que eu tenho a deixar para todos. O Deus que habita aqui é o mesmo Deus da época de Zacarias. Esse Deus é tremendo. Abriu a porta. Abriu a porta. Nós temos um encontro marcado, tá? Vai voltar aqui. Vamos voltar aqui. Amém. Tem outro testemunho para contar. Vou te aguardar. Deus abençoe. Como é seu nome? Maicon. Qual o resultado depois da aliança com Deus, Maicon? Eu fui no banco fazer um acordo de uma dívida que ficou imensa. E cheguei lá através do gerente e falou que essa dívida de 91 mil sumiu. Desapareceu. 91 mil? Sim. Você foi lá para fazer um acordo? Um acordo. E eles falaram, olha, não está aqui. O gerente, fiquei horas lá no banco. E o gerente falou, não sabia o que fazer. E falou, olha, pode ir. Ainda me deu uma linha de crédito, um monte de coisa. Né? Qual o nome disso? Deus te abençoe. Aproveite. Fica na fé. Qual o nome do senhor? Pedro. Qual o resultado depois da aliança? O resultado depois da aliança é que eu tinha duas casas para vender há muito tempo, uns dois anos que eu queria vender essa casa e não conseguia. E numa mesma semana eu consegui vender as duas. Graças a Deus. Vai na fé. Qual o nome da senhora? Margarete Fernandes. Depois da aliança com Deus, qual o resultado? Benção, só benção, portas abertas. Eu estava 7 anos desempregada, tentando entrar numa empresa, né, de brigadista. As pessoas diziam que eu não tinha condições por causa da minha idade, que eram sempre gente mais jovem. Como eu tenho 58 anos, que era difícil, mas eu perseverei e hoje eu estou fazendo um mês de carteira assinada. E além de ser brigadista terrestre, eu sou aérea. Brigadista aérea. Tenho meu brevê. Abri os caminhos. Abri os caminhos. Perseverei, não desisti. Só Deus podia abrir esse caminho para a senhora, todo, né? Todo mundo dizendo que eu não tinha condições, mas eu perseverei, acreditei em mim mesmo, que eu seria capaz. E em Deus, sobretudo. E em Deus, sobretudo. E a porta abriu. Então, eu não aceito que ninguém diga que eu não sou capaz. É isso mesmo. Eu sou capaz. Dê o seu melhor lá. Dei o meu melhor. Fica com Deus, tá? Muito obrigado. Obrigada. Eu espero que esses testemunhos despertem a sua fé para que você esteja conosco nessa segunda-feira. Na oportunidade, nós vamos dar uma bênção especial para todos os corretores. Você é corretor de imóveis? Esse ano você ainda não vendeu. Está muito abaixo, muito aquém das expectativas. As vendas que você fez foram de comissões baixas. Não deu para você pagar nem as suas despesas. Mal você está conseguindo colocar gasolina ou combustível no seu carro para apresentar os imóveis. Você está sem saída. Aperto. Nós vamos dar uma bênção especial para você que é corretor. Você trabalha nessa área, chama a sua equipe. Venham todos aqui nessa segunda-feira receber essa bênção. Eu estarei 10 da manhã e eu volto 18 horas aqui em Del Castilho, na antiga suburbana 4242, na zona norte do Rio de Janeiro. Nós vamos a um breve intervalo, eu volto já. Caminhos fechados. Miséria. Contratos cancelados. Inadimplência. Sempre que parece que algo vai mudar, surge um imprevisto. Sabe que era para a sua vida estar lá na frente, mas percebe que ela só está andando para trás? Nada que você faz traz resultados? Não aceite mais esta situação. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É tempo de romper com essas barreiras e avançar. Será isto que estaremos determinando na segunda-feira do Abre Caminhos, dia 17 de março. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os corretores de imóveis. Às 7, 10, 12, 15, 18 e 20 horas, solo sagrado, Avenida Dom Helder Câmara 4242, Del Castilho. Vamos seguindo aqui com o programa, nós estamos mostrando tudo que Deus vem fazendo na vida daqueles que têm estado em aliança com Ele aqui, porque esse é o foco principal da reunião. As pessoas, elas estão despertando para entender que o que faz o caminho se abrir não é um currículo invejável, não é a experiência profissional, não é o bom coração, não é nem a dedicação. Tudo isso é muito importante, mas não são essas coisas que fazem o caminho se abrir. O que faz o caminho se abrir, sem dúvida nenhuma, é a aliança com Deus. E como nós vamos abençoar os corretores, eu queria que você acompanhasse agora resultados, testemunhos de corretores que chegaram no Congresso com os caminhos fechados, mas viu o caminho se abrir. Ouça aí com atenção. Como é seu nome? Luciana. Qual resultado você veio contar, Luciana? Então, eu sou corretora de imóveis e em 2023 foi... Eu fiz uma venda em 2023, junho de 2023. Eu frequentava a igreja, mas não tinha feito aliança em 2023. E aí, mesmo assim, Deus me honrou e me deu essa venda, mas assim, depois eu fiquei muito tempo sem vender, virou um ano e eu sem vender, mas quando começou em 2024, eu vim para a igreja na primeira segunda-feira e resolvi fazer aliança. E me determinei a não faltar nenhuma segunda-feira e ficar fiel. E quando foi em março, eu fiz um trabalho de rua, de panfletagem para um lançamento e estava em contato com uma outra cliente também que queria ver um imóvel também na Zona Sul. E surpreendentemente, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida. Eu fiz duas vendas seguidas em menos de uma semana. Uma venda, inclusive, não era nem para assim, foi muito sobrenatural, porque a cliente, eu nem peguei o contato dela, eu só abordei ela e falei onde ia ser o lançamento. E de manhã eu acordo, todo mundo me chamando: Luciana, sua cliente está aqui, vem para cá agora e ela vai comprar, ela vai fechar. E poderia ter sido assim um fracasso, poderia ter ido para outro corretor, mas veio tudo para mim. E uma semana depois, eu fiz uma outra venda super grande. E eu estou muito feliz de estar com essa aliança. E eu sei que Deus só está me honrando a cada dia. Eu estou muito feliz. Perseverando até o fim. Até o fim. Maria da Glória. E qual o resultado? Vida financeira. Estou fazendo uma corrente para o meu filho. Em menos de 2 meses, ele também está fazendo, só que Deus me respondeu em menos de 2 meses. Como é que estava antes? E como é que está agora? Estava assim, lá e cá, não acontecia. Aí eu falei, vou fazer para você, em menos de 2 meses ele foi abençoado. O que aconteceu com ele? Uma venda de um imóvel que ele é corretor. Ah, ele é corretor? Não estava vendendo? Estava lá e cá, lá e cá. Estava ruim. Peraí, eu vou fazer. Agora ele vendeu um, eu vou que fazer. Foi... Não, mas já tem mais outro aí que já está... Eu vou fazer para você, peraí. Está dando certo. E Deus vai me responder. Tá dando certo. Graças a Deus. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Eu não largo a mão de Jesus nunca na minha vida. Só quando eu morrer. Deus te abençoe. Como é seu nome? Adriano. Adriano. Qual resultado veio contar? Bispo, eu tenho feito aliança com Deus já tem um tempo. Mas eu decidi fazer uma aliança séria com Deus mesmo. E não faltar nenhuma segunda-feira. Desses primeiros 6 meses do ano, eu sou corretor de imóveis. Eu consegui um resultado que eu fiz durante todo o ano passado. E... 2 meses para cá, deu uma travada. Acredito que foi um deserto aí que eu passei, mas eu determinei que esse mês de setembro não ia terminar sem eu fazer a minha venda. Na terça-feira aconteceu um fato, que eu fui assaltado na porta de casa. Eu tinha acabado de atender um cliente pela manhã, e eu sou um bom corretor, eu sei disso. Graças a Deus, eu faço um bom trabalho. E esse cliente poderia ter fechado essa venda comigo pela manhã, né? Mas ele foi para casa, foi para pensar. Aí, à noite, aconteceu esse fato. E foi muito ruim, foi assim, graças à misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje, porque poderia acontecer coisa pior. E na quarta-feira de manhã, esse cliente me ligou e pediu para me rodar o contrato dele. Eu sei que não foi o meu trabalho, porque se fosse, ele fecharia na hora ali pela manhã. Eu sei que foi a mão de Deus que fez acontecer, no meio dessa confusão toda, essa venda aconteceu de quase R$500.000. E esses últimos 3 meses, vai coisas arrebentar. Maiores. Amém. Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? É Penha. Qual o resultado depois da aliança com Deus? Renovei a aliança com Deus, tá? Renovou? Renovei, né? Que eu tô aqui com o Senhor firme. E fiz 3 vendas, 3 imóveis, fiz 3 vendas. Aí a senhora é corretora? Sou corretora. Aí eu fechei mais 2. Então, peraí. Fechei 5 vendas. Essa semana, isso. Da segunda-feira passada para cá, a senhora fechou 5 vendas? 5 vendas.